às vezes a vida parece uma guerra, eu sei, sem qualquer sentido. O amor e suas cicatrizes, a vida e suas barreiras, vem desilusão. Mas se você estiver escutando nossa música esta noite, eu já estarei feliz. Mas se você estiver escutando nossa música esta noite, eu já estarei. Tristes, eu pensei, onde foi? Como que as coisas são, mas nunca que vou compreender. Ignorância e julgamentos sem porquê, ideias que foram deixadas para trás. Seguir em frente, o que passou não volta mais. Facilmente não existe por aqui, simplesmente não é assim como se diz. Posso até estar errado, mas nem penso em desistir. Desconfio que foi sempre assim. Chega de mentir e de iludir. Encarar de frente é o que temos a fazer. Desconfio que é bem melhor assim. Ouvi dizer, muitos não estão mais nem aí para as palavras de um homem que está bem perto daqui. Facilmente não existe por aqui, simplesmente não é assim como se diz. Mesmo assim não vou me arrepender daquilo que não fiz. Desconfio que foi sempre assim. Chega de mentir e de iludir. Encarar de frente é o que temos a fazer. Oh, foi te ver ao meu lado. Estive longe, mas voltei pra abrir as portas que fechei no passado. Te daria o mundo agora. Te prometo não ir mais embora. Eu não vou viver sem sentido dessa vez. Nesse tempo sem você, o pior foi perceber. Não sobrou nada. Tenho a chance de rever e a nossa história refazer. Não vejo a hora. Enfrentaria o mundo agora. Minhas promessas já são quase provas que eu mudei de verdade dessa vez. Vou te contar as escolhas que fazemos, podem mudar. Vou destruir as correntes que nos prendem nesse lugar. Bem perto de você é aonde eu quero estar. Até o fim. Até o fim. São quase provas que eu mudei de verdade dessa vez. Vou te contar as escolhas que fazemos, podem mudar ou destruir as correntes que nos prendem nesse lugar. Bem perto de você é aonde eu quero estar. Até você não presta, mas procurei.

tô sempre com você. Eternamente em nossas lembranças. guardar, vou lembrar pra sempre. Em seu lugar, vou continuar com os meus planos de ter algo pra poder viver sem ter que sofrer. Mas insistem em jogar nosso orgulho em algum lugar que não tem mais como levar adiante o sonho de viver. Ao mesmo tempo que tudo se encaixa em seu lugar, vou continuar com os meus planos de ter algo pra poder viver sem ter que sofrer. Mas insistem em jogar nosso orgulho em algum lugar que não tem mais como levar adiante o sonho de viver. Quero viver em paz, sonho de viver em paz, em paz, sonho de viver em paz. Desanimar, isso tudo vai ter que mudar. Onde vai parar? A verdade tem um dia aparecer. Quero viver em paz.